Mateus 7, 13 e 14. A gente conhece esse texto. Jesus fala: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida? São poucos os que a encontram. Bom, aqui a gente já para pensar o seguinte. Nossa, mas o que ensinam para mim é que o caminho cristão é tão simples. É só você dizer, eu aceito Jesus e está tudo resolvido. Bom, Jesus fala que a porta é estreita. Porta estreita significa que é um caminho difícil. Ou pelo menos é mais difícil do que o outro caminho. O outro caminho é mais fácil, mais direto e mais natural no sentido humano, de uma natureza decaída. O que que a pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Hã? Nada. Não precisa fazer nada. Basta ela viver, nascer e morrer. Se ela não fizer nada, se ela só viver a sua vida natural, decaída, ela vai para o inferno. Então, veja que a porta larga, ela se configura também por causa disso. Eu lembro muito de um quadro, quando eu era garoto na igreja, na primeira igreja batista de São Vicente. Aquele quadro era para mim assustador, mas ao mesmo tempo, ele me atraía. Era um desenho, né? De um grande abismo. E multidões caindo naquele abismo. E do outro lado também havia um abismo, mas havia uma cruz entre as duas pontas do abismo, as duas margens do abismo, e uma pessoa por uma passava por cima daquela cruz para chegar do outro lado. Eu era pequeno, eu lembro que eu ficava olhando aquele quadro, às vezes saía sozinho assim, só para ficar olhando aquele quadro, que aquilo me atraía, era interessante, eu nunca mais esqueci. E é uma verdade, multidões indo para o abismo, mas aqueles que estão salvando, um por um, num caminho mais estreito e mais difícil. Mas a porta larga, ela não quer dizer só facilidade, ela não quer dizer só multidão. Ah, é larga porque passa muita gente. A porta larga, se a gente for pensar, ela também pode significar a falta de concentração. O que é concentração? Pense na palavra concentração. Hã? Tarciso pegou bem, o centro. Trazer para o centro. Concentração é trazer para o centro. Quando a gente fala assim, olha, eu preciso me concentrar nisso. Ou seja, eu preciso trazer a minha atenção para o centro disso. E não deixar ela se perder em coisas que não estejam aqui. Então, quando se fala em porta estreita, também tem esse significado de concentrar. De ter o centro como um lugar fixo. E como um lugar mais importante. Então, quando você fala porta larga, você também pode estar dizendo que você está perdendo o foco. Você está perdendo o centro. Você não sabe para onde vai, para onde olha, o que você dá atenção. A porta larga, ela pode significar isso. Você está muito aberto. Então você está olhando para coisas muito marginais, muito que ficam à margem, coisas que não estão ligadas ao centro, que é importante. Então você perde muito tempo com coisas não importantes, com futilidades, com bobeiras, porque você não está concentrado. Então a porta larga, ela abre muito, ela é muito aberta, ela é muito ampla. Então ela não deixa você se concentrar, mas ela chama a tua atenção para vários pontos. Ou seja, a porta aberta, a porta larga, é a porta da distração. Com licença, gente. A porta larga é a porta da distração. E o que é a distração? É deixar que as coisas que não estão ligadas ao centro chamem a nossa atenção mais do que o centro. Então a porta larga, ela representa essa perda de foco. E quando você olha muito para muitas coisas, e muitas coisas sem importância, o que acontece com você? A sua energia, não estou falando de energia cósmica, estou falando de energia mental e física, mas principalmente mental, ela se esvai. Ela é sugada, porque você acaba dando muita atenção para muita coisa. E não há espírito que aguente isso. Por outro lado, o que seria porta estreita? Seria o contrário, seria a concentração. A porta estreita, ela não permite que você olhe para muitos lados, ela tem um foco, é só aquele caminho. Então ela te chama à vigilância. Porque se a porta é estreita, você tem que estar ali, olhando e focado nela, vigilante. Aí a gente entende um pouquinho a parábola das 10 virgens. Né? 5 virgens não estavam atentas, não estavam concentradas. A cabeça delas estava, sei lá, pensando em que o noivo viria, não disse o horário. Naquela espera, o que as virgens estavam fazendo? No que elas estestavam pensando? Bom, 5 mostraram que estavam ali, pensando, não, meu noivo vai vir. Estou de olho no azeite. Estou de olho na vela. Mas e as outras 5? Estavam pensando em quê? Então, elas não estavam focadas. Elas não estavam concentradas. A porta estreita, ela te chama a isso, a se concentrar no principal. E quem está concentrado mantém a perseverança. As virgens aprovadas, elas mantiveram a perseverança, não importando a demora do noivo. Elas se mantiveram firmes, porque elas não perderam o foco. Mas você só se mantém perseverante quando... quando você sabe aonde você quer chegar. Você está estudando para uma prova, para um concurso. Você vai estudando de maneira perseverante. Por quê? Porque você sabe que você tem que estar preparado no dia do concurso. Se você vende alguma coisa, chega um cliente para a Estela e fala assim, olha, eu quero que você faça um vestido de noiva. Vou te pagar 10 mil reais por esse vestido. Não, mas o vestido vale 1.000. Não, vou te pagar 10 mil porque eu acho que merece. Bom, né? Qual seria a tua concentração nesse vestido? Total. Porque ele falaria assim, só para você saber, eu não vou te dar o dinheiro adiantado. Quando você me entregar, a hora que eu vestir, falar, tá bom, eu te dou os 10 mil. Você ia se concentrar totalmente naquilo. E ainda que você tivesse que virar à noite, prestando atenção nos detalhes daquele vestido, você ia prestar. Porque você sabe que dali iria vir 10 mil reais. Não que você trabalhe só por dinheiro, mas é a tua profissão. Mas por quê? Porque você vai manter o foco e a perseverança. Por quê? Porque você sabe o que você quer. Você quer os 10 mil reais, fora a bolsa. Quem não quer? Isso é só um exemplo. Então como nós nos mantemos perseverantes em Cristo? Apenas se nós nos mantivermos sabendo o que nós queremos. Se a nossa atenção estiver dispersada, como supõe a porta larga, dificilmente nos manteremos perseverantes. Porque vai ter tanta coisa chamando a nossa atenção, tanta coisa sugando a nossa energia, tanta coisa tirando-nos do foco, que dificilmente a gente vai se manter. Dificilmente a gente vai se manter. É humanamente impossível. E o que nós estamos vivendo nessa época é um período de distração crônica. Distração crônica. O que é uma distração crônica? Nós vivemos como se essas coisas marginais e externas fossem suficientes para nos resolver a vida. Nós nos preocupamos com milhares de coisas. Todos nós temos um monte de atividade, um monte de preocupação, um monte de responsabilidade. Só que a gente vive como se essas coisas fossem a solução da nossa vida. A gente gasta toda a nossa energia e toda a nossa atenção exatamente nessas coisas. Então nós nos tornamos ativistas, ou seja, já fazemos muita coisa. Somos participantes da religião até, nos entregando a fazer muita coisa. E com isso nós acostumamos até a apenas ouvir, mas não refletir. Então, tem gente que vai numa reunião de domingo, ouve a palavra, e para ele isso já é suficiente, eu já ouvi, sem fazer nenhum processo interior. Ou seja, está perdido apenas nas coisas externas, e não está fazendo um trabalho externo. O que acontece com as pessoas que vivem assim? Que a maioria das pessoas vive assim. Há uma dissipação das suas energias mentais. Ou seja, não conseguimos nos concentrar. Não conseguimos manter o nosso foco. E aí a gente se pergunta, ah, então é por isso que eu mal consigo parar para orar. Mal eu consigo parar para refletir sobre a verdade. Claro. Por que que eu não consigo? Porque minhas energias e minha atenção estão dissipadas. Não está concentrada. Qual o resultado disso? Como nós estamos apenas vivendo as coisas exteriores, nós desenvolvemos uma insensibilidade interior. Ou seja, nós perdemos a capacidade de perceber e de viver uma vida de reflexão. E com isso, nós perdemos a capacidade de perceber a transcendência, de perceber a própria ação de Deus, a própria verdade divina, nós começamos a perder a capacidade. Nós passamos a viver só o externo, os estímulos exteriores, e não conseguimos interiorizar, e não conseguimos desenvolver a nossa relação interior com Deus. Mas Deus não se acha ali, não se acha aqui. Deus só pode ser encontrado nessa tua relação interna com Ele. Mas se nós estamos insensíveis internamente, como manteremos uma relação com Deus? Isso traz o quê? Nos tornamos menos inteligentes. Tá? Nossa alma empobrece. A nossa própria condição humana diminui. Porque ser humano de verdade é viver algo superior a ele. Mas se nós estamos vivendo só aquilo que é fútil e exterior, nós diminuímos a nossa condição humana e começamos a viver quase bestialmente, como animais. E é impossível falar disso sem, por exemplo, citar talvez o maior dissipador de atenção que existe no mundo moderno, que é a televisão, que agora está sendo substituída pelo computador, pela internet. O que que essas mídias trazem para a gente? Uma profusão de informações. Informações, informações, informações, informações. Então, que tipo de informações, principalmente? É entretenimento. E hoje eu estava ali preparando a essa meditação, né, pensando nela, e a TV estava ligada. E eles estavam cantando uma musiquinha. Eu falei, meu Deus. Bem agora, vem bem a calhar essa musiquinha. Como é que era? Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa. Como é que é? Era alguma coisa assim. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa. Eu falei, caramba. O exemplo vivo no momento que eu estou preparando o negócio. A futilidade posta naquele momento. É impossível que uma pessoa que viva vendo isso não fique mais burra. É impossível que os neurônios dela não murchem. Porque é muita estupidez, gente. E nós, como cristãos, não podemos aceitar isso de uma maneira boba, passiva. Então, ali, a TV, a internet, o que ela traz? Entretenimento, fofoca, trivialidade, futilidade. E o que isso causa na gente? Uma desarmonia na percepção. O que é isso? As coisas de Deus, as coisas superiores, elas não são fáceis de serem percebidas. Você precisa fazer esforço, você precisa concentrar, você precisa pensar, você precisa meditar, refletir, tentar encaixar a sua vida na vida divina. Mas, se você está o tempo todo tendo essa tua percepção dissipada em tanta informação, em tanta trivialidade, em tanta besteira, a única coisa que nós vamos ter é uma confusão mental. Nós não vamos conseguir colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se para uma pessoa que vive uma vida normal já tem uma dificuldade, imagina tão entretida e tão desconcentrada. Gente, isso que oferece essa vida de distração absoluta é algo que leva a propensão à insanidade. É um milagre que as pessoas não estejam todas doidinhas e maluquinhas. É um milagre. Mas, ao mesmo tempo, muitas estão cheias de problemas. Você reúne um grupo, começa a conversar sobre as vidas, você vai ver que a grande maioria das pessoas está cheia de traumas, cheia de problemas, cheia de medos. Por quê? Elas estão totalmente confusas, a concentração delas está dispersa. Então elas não conseguem detectar mais nada, elas vão vivendo um dia após o outro, simplesmente tentando encaixar as coisas de uma maneira artística, mas não consegue, está tudo desarmonizado. E quando eu falo de TV, e quando eu falo de internet, eu não estou entrando na questão moral. O moral já foi embora há muito tempo, não é essa questão que eu estou falando. Eu estou falando da afronta à inteligência, à fábrica de estupidez que é aquilo. E é impossível você não perceber, nós não percebemos, o impacto que isso traz na vida espiritual. Porque a vida espiritual, gente, ela depende de interioridade. Ninguém consegue ser uma pessoa espiritualmente elevada se não tiver uma relação com Deus no seu interior verdadeira. E quando nós perdemos isso, nós perdemos a sutileza, nós perdemos a capacidade de reflexão, nós não conseguimos atingir um pensamento superior. Olha, gente, a influência disso é óbvio na vida espiritual. E aí as pessoas perguntam, por que que eu não consigo viver uma vida espiritual? Por que que eu não consigo me entregar para Deus totalmente? Olha, porque eu estou dissipado. Eu estou lançado. E é engraçado que poucos falam sobre isso. Normalmente quando falam de TV, quando falam de internet, falam para criticar a questão moral. A questão moral é só uma consequência, gente. A questão maior é a questão da inteligência. Em Mateus 12, 30, Jesus fala assim, quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O que era ajuntar? É concentrar. Quando você ajunta, você traz as coisas para um centro, ou seja, manter uma centralidade é não se dispersar. Espalhar é exatamente o contrário. É dispersar tudo. Ou seja, quem não ajunta com Cristo, ou seja, quem não concentra, dispersa, se perde e vaga por inutilidades. Isso é uma ação demoníaca. Jesus está falando aqui de demônio, do diabo. E o papel dele é exatamente esse, espalhar. Fazer com que nós percamos a centralidade das coisas. O diabo não vai te chamar, porque sabe que isso não vai dar certo, para adorá-lo diretamente. Isso é besteira. E nem vai aparecer chifrudo na sua frente. Isso é besteira. O que ele faz é te convidar a se dissipar nas coisas dessa vida. Engraçado, agora eu lembrei da parábola do filho pródigo. O que, que o filho pródigo faz com os seus bens? Dissipa. Espalha. Mas quem é que ajunta? É Cristo. Por quê? Colossenses 2, 3 fala que todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento está em Cristo. Então Ele é o centro de todo o conhecimento e de toda a sabedoria. Então a gente pode dizer que aqui é Jesus Cristo. Se você estiver aqui, ótimo, você está completamente centrado, está concentrado nele. E aí vem os círculos de afastamento. Quando nós estamos preocupados com as coisas extremas, marginais, não importantes, nós estamos circulando nessas regiões distantes de Cristo. Cristo ajunta, mas quem não ajunta com Ele, espalha, dissipa. E nós temos que fazer essa reflexão. O quanto nós estamos concentrados em Cristo? O quanto nós estamos deixando que as coisas se dissipem? E o quanto nós estamos nos afastando do seu centro? Tem duas passagens, Mateus 5:3, que também dão essa ideia. Talvez vocês nunca tenham pensado nessa ideia por meio dessas passagens. Uma fala assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito, bem-aventurados. Mateus 19, 24. Lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que caracteriza um rico? Seus bens, seu patrimônio. Nós podemos dizer que o que caracteriza um rico é o excesso. é o ter muitas coisas. E coisas desnecessárias, é óbvio. O que nós precisamos? Precisamos de muito pouco. O rico, ele tem muitas coisas. Coisas desnecessárias. Aquilo que está além do necessário para sobreviver. Com isso, ele tem muitas preocupações. Com isso, ele tem muitos objetos de dissipação da concentração. O rico, ele tem que se concentrar em muitas coisas. Em muitos bens, em muitos negócios, em muitos criados, em muitos empregados, em muito dinheiro. Por isso que o rico tem dificuldade de entrar no reino, porque ele está dissipado nos seus próprios bens. Quando Jesus vira para o jovem e fala assim, deixa todos os teus bens, abandona os teus bens e segue-me. É como se ele estivesse deixando, olha, deixa essa tua dispersão e concentra, segue-me. Quando a gente tem que seguir, a gente tem que ficar de olho. Porque se ele for para lá, a gente tem que ir para lá. Se ele for para cá, a gente tem que vir para cá. Então vê que a questão da riqueza não é uma questão moral, se é certo ou errado ser rico. Não é isso que Jesus está falando. Mas a riqueza é um símbolo da dispersão, de você estar preocupado com muitas coisas e não com o essencial. Diferente, o pobre, o que caracteriza o pobre? É aquele que tem poucas coisas. E quem tem poucas coisas, não tem muitas coisas a quem prestar atenção, tá certo? Ele não tem muita conta, ele não tem muita despesa, porque também não tem muito ganho. Ele acaba vivendo de uma maneira mais simples. Isso é um outro símbolo. O símbolo de como aqueles que se preocupam com poucas coisas, ou seja, se preocupam apenas com o essencial. Porque o pobre, ele tem que se preocupar com normalmente três coisas. Comer, beber e dormir. Morar. Então ele está concentrado nisso. Nós, nos nossos orçamentos domésticos, nós fazemos conta e nós perguntamos assim, de onde eu vou tirar para pagar? Aí eu tenho que fazer uma matemática trigonométrica para tentar chegar a uma solução. O pobre não, ele fala assim, eu tenho que pagar, eu tenho que comer, então eu tenho que ganhar R$20 para comer. Pronto. Não tem segredo. Se eu não ganhar os 20, eu não compro. Se eu não ganhar os 100, eu não pago meu quarto. Simples. Então quando Jesus fala que os pobres são felizes e herdarão, a ideia maior é isso. O pobre, ele está concentrado no essencial. Ele não está disperso em muitas coisas. Ele vive sem coisas que o desviem do centro e da atenção. Então, gente, que nós façamos uma reflexão na nossa vida para saber o quanto nós estamos perto ou longe do centro, que é Cristo. O que está dispersando a nossa atenção de forma a nos tornar insensíveis para as coisas interiores e eternas? O quanto nós estamos gastando de energia com as coisas exteriores? Essa é a questão. E nós temos que fazer essa pergunta. Porque dela depende, talvez, a salvação da nossa alma. Que possamos nos concentrar. Porque só assim poderemos passar pela porta estreita. Se nos dissiparmos, a porta larga está aí para nos receber. Mas todos nós queremos a porta estreita. Por isso que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, esse será vencedor. Mas só persevera, quem sabe para onde está indo e se mantém no caminho. Amém? Fecha os olhos.